nosso primeiro abraço. Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele. Entre a saudade e a vontade de te ver, eu escolheria nem te conhecer. Mas me contradizendo, se tiver de boa em casa, vem aqui me ver. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr perigo, perigo. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Vamos ligar pra Maiara e Maraísa. Chega pra cá, Maiara e Maraísa. Ô, Fernando de Sorocaba, a gente vem mesmo. Onde vem, só chama que a gente vem. Que prazer cantar por vocês. Obrigada por esse momento lindo. Lembra do nosso primeiro abraço? Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele. Entre a saudade e a vontade de te ver, eu escolheria nem te conhecer. Mas me contradizendo, se tiver de boa em casa, vem aqui me ver. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr o quê? Ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr. De distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Olha a gente voltando pra zona de risco. Maiara e Maraísa, faz barulho. Obrigada, minha gente. Obrigado, viu, menino.